Apresenta São Paulo, Brasil. ZYK690, onda média 890 kHz. ZYE 962, 963, 964. Ondas curtas 49, 31 e 19 metros. Gazeta, rádio mais perto de você.